Salvador, boa tarde, Alta 3154, final INSXC, baixa a trava. 3154, boa tarde, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, 140 graus com 5 nós, plan 3154. Aguardando pista livre, plan 3154. Salvador, boa tarde, 967, ponto de espera no 0, pronto. 7, mantém o ponto de espera, gol no 967. Mantendo. Uno 097, solo 14, livrar à direita, chame solo em 1211. 211. Uno 54, tem pouso autorizado, vento 150 graus com 4 nós, pista úmida. Livre pouso, não no 0, tá 3154. Bruno 967, torre. 967, você. Quando liberado a pista, terá condições de iniciar de imediato? Afirmo. Que após a passagem do aeroporto da curta, ali mantendo 0 no 967, preparando para a decolagem. Após o aeroporto da curta, ali mantém 967. Salvador, muito boa tarde, hoje é 63, segunda parte estabilizada, passando externo. Mamilo do externo, continue a aproximação, aguarde pista livre, temos aeronave ingressando que vai decolar há poucos instantes, o vento é de 140 com meia dúzia nós, pista úmida, hoje é 3-1-4. É 3-1-4, adota autorização. Já 3154, solo 16, libere pista direita, chame solo 1211 ou 3154. O 967, vento 140 graus com meia dúzia nós, decolagem autorizada, pista no zero. Livre decolagem no zero, 967. Torre Salvador, o 1884, pronto, ponto de espera, da 10, visual contrato no final. Mantém o ponto de espera, 1884. Mantém. A 314, vento 150 graus com meia dúzia, nossa, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, oxe, né, 6314. 967 decolou Zuno 8, controle em 1-9, decimal 8. 98, obrigado. 884, após a passagem do Airbus da Oceaner na curta, ali mantenho no zero. Após o traço, ali mantenho no 884, 1-0. Serna 314, solo 19, libera direita, chame solo 1211. Direita 211, 6314. No 884, livre decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, 6-12-9. Autorizado decolagem 1-0, gol no 884. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, azul 4-0-5, 4-0-5, após a corrida do 737 na cabeceira, ali mantém 4-0-5. Após o 737, ali mantém 1-0, 4-0-5. Uno 884, decolou os 2-1, controle em 1-9-8, boa tarde. Obrigado, boa tarde, 19-8, com o número 884. Pastor 3-2, já acionado? Ok, tá livre o táxi, reporte na interseção, Pastor 3-2. Azul 4065, livre decolagem 1-0, 1-4-0 graus com 6-12-9. Livre decolagem 3-0, 4-0. Passagem do Embraer 190, ingresso na pista e reporte alinhado pronto, Pastor 3-2. Quatro zero meia cinco, decolou os 2-2, controle 1-1-9-8, uma boa tarde. 198, obrigado, bom serviço. Sua 32, tem decolagem autorizada no 0140 graus com 629. Pastor 32, Ecolos 25, chame o controle em 1198, uma boa tarde. 1198, boa tarde, Pastor 32. Salvador, Gol 5 Miami, LS 190, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 6327. Mantenha o ponto de espera 6327. Bom, 561, cheque o trem, pouso livre, 130 graus, com 612 nós, 561. Denis Pouso, 561. Boa tarde, continue a aproximação, informarei pista livre, 140 graus com 612 nós, 3217. No 561, solo 37, libera a direita, solo 121, ONU. Libera a direita, 211, ONU, 561. E aí, Papatango, vem para Quilo Delta. Quilo Delta, Torre Salvador. Já na aproximação final para 1-7. Tem a 3217, pista livre, pouso autorizado, 140 graus com 612 nós. 3217. Quilo Delta, reporte na vertical da RMAR, Vitor, Quilo Delta. É. Possível espera naquele setor, ok? Preparando-se para uma espera naquela vertical com 360 à esquerda, Vitor, Quilo Delta. Delta, certo. Dois Salvador, o nono, 64, baixar, tá vazio visual. Gente, continue a aproximação, guarde pista livre, 140 com 07 nós, o nono, 64. Agora é livre. Solo 39, libera a direita, solo em 1211. 211, tá. No 164. Vento 130 graus com 8 nós, cheque o trem, pouso livre 10, no 164. Vai ser travou visual. Quilo Delta, 1360, curto, esquerda. A Cusa interceptando a final da 17, Quilo Delta. É, eu tô já fazendo a 360, curto. Tchau. Charlie Hotel, reporte marcador externo, Charlie Hotel. Irá reportar. Sou, Torre. Teria condições de decolar de imediato quando estão logo liberada a pista? Tranquilo. Faz a passagem 37 na curta ali e mantém preparando-se para decolar quando estão logo liberado. Prazer, Delta, mantenha o setor e aguarde em 360 no setor, Kilo Delta. Sete, Delta. Travado, Vitor Charlie Hotel. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 1140 graus, 612 nós. Charlie Hotel. O número 64, solo aos 41, libere a direita, solo em 121, 1. 21, 1, volta no 164, Buenos. Canema 327, vento 130 graus com 629, livre decolagem, pistona zero. O vídeo que ele deu tá já no 360. Gente, mantenha o setor e aguarde autorização para aproximação e pouso. Vitor Charlie Hotel, vento 140 graus, com intensidade de 612 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel. O Xaner 6327 decolou de Salvador aos 42, chame controle em 1098, uma boa tarde. 1098, boa tarde. Meu amigo, fizemos aqui o velo do terceiro 360, não pousou nenhum avião do segundo pro terceiro. Vai pousar agora. Corretor 3192, GLS X-Ray da 10, abaixado para base. Continue, aguarde pista livre 3192. Guarda, 3192. Salvador, boa tarde, o 620, para o protótipo estabilizado. Sete, continue, reporte marcador externo no 620. Boa tarde. Finalizado, 1060, Vitor Peridato. Sete, mantém o setor aqui no Delta. Charlie Hotel, solo aos 44, libere a direita, solo em 121, 1. O vento no 30 graus, com 612 nós, livre pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, tá 3192. Sim, Bragão 620. Continue, aguarde pista livre, o tráfego precede na curta final. 7620. O Delta retorne para a final do 7, reporte alinhado, checado, pista no 7. O Delta. 192, solo aos 4,6, libera a direita, solo 121, ONU. Valide para a direita, 121, ONU, 392. Número 620, checa o trem de pouso 120 graus com 5 nós, livre pouso 10. Livre pouso, pista 10, voo 1620, trem checado. Na final de 4 milhas para 97, 20 kV. Baixou, travou, livre pouso no 7, 90 graus, 612 nós, quilo delta, pista molhada. Número 120, solo os 47, libere a direita, solo 121. 211. Boa tarde, hoje é 6321, próximo ponto de espera da 10, pronto. 6321, autorizado a alinhar e decolar, 110 graus com 069, 6321. Alinha e decola no 06321. Delta solo aos 49, à direita, táxi 5. Na minha escuta, teu corte. Tchau, boa tarde. Torre, muito boa tarde. Azul 4462, uma final de 7 milhas com trem baixo e travado. Continue a aproximação, pista no zero, 110 graus, 629, informarei pista livre 4462. E vai te prosseguindo na aproximação. Canar 6321, decolou 51, chame o controle em 1-1-9-8, uma boa tarde. 198, bom. Sinal curta. Tem livre pouso no zero, 110 graus com 7 nós, o azul 4462. Não posso, obrigado. Azul 4462 no solo 53, libere a direita, chame solo em 1-2-1-1. 2-1-1, azul 446. Torre Salvador, boa tarde, é o trip 5487. 5487, boa, centro do tráfego, informe checado, 110 graus com 7 nós, 5487. Reportará o 87. Baixou, travou, trip 5487. 5487, tem pouso livre 1-0, 110 graus, 629. Autorizado pouso 5487. Salvador, boa tarde, Tripe 627, ponto de espera pronto da 1-0. Trigo 627, sente. Observe o tráfego da companhia na curta sinal, após a passagem ali, mantém 5627. Após a passagem da aeronave da companhia ali, mantém 5-0, da Tripe, solo 57, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. É, a gente vai liberar a direita em 1-2-1-1. Livre decolagem no 0, 90 graus com 08 nós, 5627. A gente tem livre decolagem do Tripe 5627. Decolou 5-9, chame controle na frequência 1-1-9-8, uma boa tarde. 1-0-9-8, Tripe 5-6-2-7, grato. Rádio 106, prossiga. Gente, voo local. Fala de Itapuã e retorna. Vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio, parte fora do solo. Gente. Siga. Vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, reporte fora do solo. Fora do solo, Guardião 06. Gente, fora do solo ao 06, aguarde transferência para o controle. 6. Ao 06, controle 19.8, bom voo. 098, obrigado. 1097, linda, decola da 10, vento 10 graus com meia dúzia de nós. Além decola o 1097. Estamos com 1097.